I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus internéticos! Voltamos para mais um episódio! Este quem vos fala é Manuel Calaveira e os exploradores não poderiam estar completos sem a presença de Miotti. E aí, galera? Que filme ruim. Caraca, bicho! Deixa eu ficar quieto. Cara, que decepção! Putz, grilo! Preferido de todos, não sei quem, mas não sei porque que eu falei da isso. Da minha mãe, Minha mãe me acha ótimo. Brunão. Eu vou esculachar tanto esse filme que o Mel Gibson vai sentar no meio fio, vai chorar, botar a mão no joelho e falar para. É, meus queridos, hoje nós trouxemos a memória. Esse filme é ridículo, caraca, eu não tô conseguindo falar do filme. Esse filme é horrível. Olha, quando a gente fez essa pauta desse programa, a gente não imaginava, a gente não lembrava que era tão ruim. E a gente vai, ao longo do programa, tentar saber como que convenceram a gente por tanto tempo que esse filme era bom. Estamos falando, meus amigos, de nada mais, nada menos. Mad Max. É, Mad Max, o primeirão, aquele que passava no SBT todo dia e tinha um selo de inédito. Pela primeira vez na TV. Pela primeira vez na TV? Isso, pela primeira vez na TV. É, meu amigo, vamos destruir esse filme porque não tem como construir nada com esse filme, cara. Que filme horroroso. Não saia daí porque esse programa vai dar o que falar. Eu sou o Nome do Castelo. Eu sou de... Olha o castelo! Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Chupa, lereca! A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Show perereca. A vizinha é boa praça. Din-din. A vizinha é camarada. Din-din. Vai soltar a perereca. Din-din. Pra alegrar a garotada. Caralho, velho. Que escrota que era desse, cara. E ela canta assim, garotada! Não, ela canta que nem eu no Bom Dia. Garotada! Ah, internéticos, estamos aqui agora nos reclames do Jaiminho para falar sobre as coisas que não tem como a gente falar em outro lugar, porque né, a gente não tem nenhuma revista e tal. Então, pra você que não tá pulando o carnaval e tá aqui ouvindo o podcast... Ou você que está pulando carnaval e está ouvindo podcast, parabéns, você é um ouvinte exemplar. Você é a resistência, né, bicho? Você é a resistência. E pra você que não está ouvindo esse podcast no carnaval, fez bem. Carnaval é pra fazer outra coisa mesmo. A galera que nasce em novembro sabe muito bem disso. Boa praça, a vizinha... Campus Party. Campus... Miotti, qual é o nome da festa lá? Campus Party. Muito obrigado, Miotti. Parte, todo mundo. Se você for ver lá, eu já vi o Dudu Salles falando Campus Party. Eu já vi várias gente falando Campus Party. Então, porque vocês todos são burros, porque o nome não é Campus Party. Eu sou brasileiro, não sou americano. Não, não, e por isso, o nome não é Campus Party. O nome é Campus Partai. Puta merda, dois idiotas. Campus Party, parte homem, parte máquina, um tira total, lembra? É, desnecessário. Mas por que que a gente tá falando de Campus Party, cara? Que a gente nem foi pra porra de Campus Party nenhum. Não estivemos lá, interneticos, infelizmente não podemos, por obra do destino, obra do acaso e obras monetárias. Isso. O Jurassic Cast não pôde estar fisicamente lá na Campus Party, mas estivemos em essência, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Porque nós fomos citados, cara, em, por nada mais nada menos que Léo do Radiofobia, o professor Mauri e o Tato Tarkan, cara, lá numa apresentação que eles fizeram sobre podcasts e tal. E aí eles falaram ali naquele momento sobre três podcasts distintos, a sua maneira de ser, falando sobre o mesmo tema. Porra, maneiríssimo, né? A gente precisa agradecer aos três, porque foi uma divulgação pra gente que a gente não esperava, sabe? A gente já tava se lamentando, pô, perdemos a Campus Party, sabe? Esse pobre a chance de ter divulgado mais o Jurassic Cast e tal, e eles fizeram isso na maior camaradagem, assim, de graça. A gente não pediu, a gente não ficou sabendo no dia, praticamente. Exatamente. O Léo pediu pra gente passar pra ele uma pauta do programa e tal, me explicou, conversou com o Leonardo e tal. E aí, cara, depois eu fui ouvir o programa. No dia a gente ficou louco, né? Porque as pessoas começaram a twittar, a falar do Jurassic Cast. Pô, a gente não conseguia escutar, não conseguia ver nada. E a gente não conseguia escutar porque, pô, eu tava no trabalho, o Calaveira tava viajando. Eu tava na serra da casa do cacete, cara. Eu não tinha acesso a nada, eu não conseguia ver nada. Eu fui eu desesperado. O Miotti trabalhando e a gente não conseguia escutar. Depois aí ouvimos o Radiofobia, o último que saiu, foi o 79. Tá lá na íntegra a palestra e foi muito legal. Adorei escutar, porque eu me senti na Campus Party um pouquinho. Foi demais, sério. Ouvi o Tato falando do Jurassic Cast com, sabe, um carinho, bicho. Pois que é, eu cara, fiquei, né, impressionado, cara. Sério mesmo. A gente fica muito agradecido, não muito só honrado, aos três. Muito honrado. É, muito honrado de pô, estar no patamar aí, ser comparado com outros podcasts de cinema importantes, como o Rapadura Cast, como o Pipoca e Nanquim. E com outros também, o Masmorra, o MRG e o Nerdcast, que também foram citados na palestra, porque falam também de cinema. E sinceramente, foi uma surpresa, assim, uma coisa que eu não esperava mesmo, sabe? E a gente ficou realmente tocado e cara, brigadão, bicho. A gente não tem nem o que falar, cara. Só temos a agradecer muito aos três lá que se expuseram, porque foi realmente foi muito legal mesmo, assim. Foi inesperado e foi muito bacana mesmo. Não tem outra palavra. Eu vou falar pra vocês que não foi por isso que eu gostei de ser citado na Campus Party. O Léo, do Radiofobia, ele deu a melhor definição do Miotti Não, mas a sua foi muito melhor, Miotti. Ele virou e falou assim, o Calaveira é doido. Mas isso todo mundo já sabe. É. Porque pra apresentar falar esta porra, tem que ser doido mesmo. Isso. Pra fazer as loucuras que eu faço, tem que ser maluco mesmo. Mas aí, cara, ele virou e me fala o quê, Brunão? Ele falou que o Miotti tem a atuação de um GPS. Ele falou que nós três não sabemos atuar. Vocês têm que falar direito, viu? Não, ele falou que nós três não sabemos atuar. Vem com esse papo, não. Miotti, ele falou de nós três. Miotti, você tem a atuação do nível do Google Translator, cara. Sou o melhor que atua aqui, pô. Não é com essas porra, não. É, não, isso é verdade. Porque a gente já tentou fazer o papel do Miotti e, cara, é difícil. É difícil, cara. É difícil ser ruim, não é, Bruno? É muito foda. O Miotti, cara, o Miotti, ele é a alma do Jurassic Cast, eu já falei isso várias vezes. É. E sem ele, a gente não tinha quem sacanear. Então, bicho, é isso aí, cara. Ouvintes do Jurassic Cast, nós estamos muito gratos pelo pessoal do Radiofobia e do We Are Geeks. Então, faça-nos o favor e acesse o site deles também, apesar de que vocês já devem acessar, mas, cara, vamos dar a nossa contribuição lá pro número de acesso dele. Claro, com certeza. Não vai adiantar de nada, né? Vai ser os cinco ouvintes do Jurassic Cast vão estar lá. Clique lá, baixa, assine o feed do iTunes e acompanhe o ER Geeks e o Radiofobia também, que vale muito a pena. Obviamente. Ah, chega lá, manda e-mail pra eles falando que a gente quer participar lá do Radiofobia. Isso, do ER Geeks também. Eu não sei, não sou geek, mas eu quero participar do ER Geeks. Eu também sou geek, não. Não, não, não, não. Eu não sou geek. Ai, meu Deus do céu, mereço. Eu não sou geek. Só falta você virar e falar assim, eu também não sou gordo. Ah, é. Emagreci. Andanças pela podosfera, caro Brunão e Miotti. Tivemos em algum Eu estive na minha casa, cara, que eu não mandei em lugar nenhum. Fiquei em casa. Eu só estive em vídeo por aí, parecendo em vídeo. Ah, é verdade. Miotti resolveu brincar de travesti na rua. Não, era o Luke Skywalker. Luke Skywalker é uma bichona. Velho, o Miotti chegou pro Darth Vader e falou assim: papai. Aí o Darth Vader olhou pra ele e falou assim: papai de cu é rola, piloto rebelde de merda. Sai pra lá. Papai. Toma no cu, velho. Fico imaginando, papai, Darth Vader, Deus me livre. É. Que porra é essa? Filhote cruz credo desse? O Miotti esteve lá na pré-estreia, na estreia do Star Wars 3D. Episódio... A bosta final, né? É, a bosta, o começo da bosta. Isso, a bosta inicial. É... Mas tava lá com o vestido, com a fantasia do... Luke Skywalker. Não, velho. Que Luke Skywalker, piloto cara? Rebelde, Luke Skywalker. Cara, o Luke Skywalker, ele não é piloto Mas rebelde. Mas ele estava vestido isso assim no começo do Império Contra-Ataca. Ele não é piloto rebelde, ele pilota bem. Aí ele virou e falou assim: pô, então pega a nave lá, não tem ninguém pra dirigir mesmo. Estive lá no nosso queridíssimo amigo Nerdmaster, Paranerdia 51, falando sobre indicações de podcast, que é um programa especial que o Paranerdia faz de tempos em tempos, só de indicação de outros podcasts. É bem maneiro também. Estivemos lá e fizemos lá indicações, muito bacana. Tivemos uma discussão muito legal também sobre podcast, sobre a mídia podcast também, como fazer um podcast. Então, se você quer aprender um pouquinho mais como é que faz isso, o que é preciso para começar, escuta lá que vocês não vão se arrepender. É uma discussão muito legal mesmo. Cara, CM Multimídia tá com uma promoção foda pra cacilda, né não, Bruno? Cara, a CM Multimídia sempre foi nossa parceira e nós vamos aqui ajudar ela a ganhar dinheiro, né, Miotti? Tem que ajudar, né? Porque me ajuda, né? Isso. Por que você tem tanto interesse na CM Multimídia? Eu por não entendo. Por que será, né? Não sei, Miotti. Pois é, por que será? Miotti, qual é a promoção que eu estou quase indo lá na CM Multimídia? Ah, tem que ir mesmo. São 80 fotos no CD. Olha aí, cara. 20 dessas fotos são tratadas no Photoshop. Olha aí, cara. Tá vendo? E 5 ampliações, 15 por 21. Você, querida internética, que tem a bunda cheia de caroço, de espinha. Caralho. Se você tem aquela bunda cravejada de celulite, não se preocupe. Eles lá na CM Multimídia fazem milagre com a bunda caída de qualquer uma. Então, manda bala. Ai, que maluco do caralho. Esse ensaio está de R$320 por R$180. É um ensaio individual, lembrando que o agendamento tem que ser até dia 15 de 3 de 2012. Por que que logo a CM não pega a câmera e dá pra pessoa logo, né? Porque, porra, de 300, de R$1.000 por 180. Olha o filho da puta do Nerdmaster me chamando aí. Na hora da gravação, eu vou atender, não. Chama o Nerdmaster aí. Peraí. Ora, as três crianças estão aqui. Estamos gravando. Pois é, seu palhaço. Você sabia que você está interrompendo a leitura de e-mails do Jurassicast? Ah, que merda. Vocês nem me chamaram. E aí, meus fofos, como é que vocês estão? É sério, porra. Você tá interrompendo mesmo. A gente tá gravando, caralho. E aí, eu tô aqui só ouvindo. Então bota no mudo que tá passando um avião aí do teu lado. É um avião que se chama ar-condicionado. Eu vou mudar. Então vamos para o primeiro e-mail. Eu adoro quando desce essa baiana louca no Brunão, cara. Eu adoro. Sai do chão! É, tem que fazer empolgado, não tem? Internet, com você que não tá ouvindo isso, o Brunão, ele quando vai ler e-mail, ele faz assim: pedi pra parar, parou! Vai lá, Miotti. Olá, caros conhecidos do Jurassic Cash. Primeiramente, gostaria de me desculpar por não ter escrito este e-mail antes. Mas sabe como é a vida de um escravo do mundo assalariado. Enfim, conheci o podcast de vocês há mais ou menos uma semana. Vi indicações do Twitter e acabei adicionando meu listen e ouvindo. Listen. Isso, listen. Eu estou lendo em português, não estou lendo em inglês. Não, mas tá certo, ele falou certo, é listen. É listen, cara, listen. Nossa, eu falei listen. Adicionado no meu listen e ouvindo. E ele repete. Realmente tenho que parabenizá-los pela qualidade. Claro, porra, eu tô lendo a porra do e-mail. Tem que repetir pra me guiar na edição, né? Continua. Continua, Joel, vai. Ele repete. Caralho, velho. Essa foi muito boa, velho. Sério, nem que tivesse combinado, cara. Tinha ficado tão boa. Ele repete. Vai lá, continua. Eu não sei nem o que você tá lendo mais. É e-mail, né? Vai lá. Realmente, tenho que parabenizá-los pela qualidade do material. Com apenas 21 episódios e já tendo toda a qualidade fenomenal. A grande sacada do podcast é não apenas ajudar os ouvintes a entender ou concluir suas opiniões, às vezes incompletas, sobre algo, mas envolver com conteúdo, informação e muito humor. Confesso que isso me ajudou com Old Boy, filme que eu declarei em algum podcast antigo na masmorra, que não desceu na minha garganta. Não pela história, não por nada, simplesmente pelas motivações e conclusões. Tentarei não ser confuso e me perder nas palavras. É o seguinte, fiquei indignado sobre o motivo de tanta raiva e sede de vingança do Wu Jin, e o Daisu cortando a língua fora me deu agonia, vontade de gritar, não se rebaixa tanto, homem. Mas é assim, se o filme não tivesse me indignado, ele não seria bom. Depois de ouvir o podcast de vocês, assisti novamente o filme e bati palmas no final. Doentinho ou não, foi espetacular. Filmes bons são assim. Fazem você desligar a TV e ficar no sofá pensando, pensando, refletindo. Nossa, é verdade, cara. Isso é. Então gostaria de agradecer pela experiência proporcionada. Ri demais com as historinhas, entre um take e outro. Muito bom. Garo mais um vídeo para a cartela de vocês, que se for relativa à qualidade, com certeza é grande. Continue com o trabalho que estão fazendo. Abraços, atenciosamente, Rafael Marsigli. Olha aí, Rafael, brigadão pelas palavras de carinho, cara. Old Boy não é um filme fácil de digerir, não, porque ele tem um plot twist foda pra cacete, mas vale muito a pena. Então, por isso que eu insisti tanto, por isso que nós insistimos tanto. Escutem lá e, de novo, brigadão, Rafael. Valeu mesmo pelas palavras. Próximo e-mail. Olá, seres jurássicos que adoram filmes em VHS. Meu nome é Manuel Braga, 26, quase 27, ex-sorveteiro. Cara, legal isso aí, eu gostei. Porra, maneiro. Ilustrador em Manaus, olha só, cara. Ouço do Jurassic Cast desde o episódio sobre Superman, mas somente agora me deu coragem de desviar um e-mail. Old Boy está entre um dos meus filmes prediletos. Era um filme que meus amigos sempre falavam e diziam ser foda, mas nunca encontravam. Até que um dia, andando pela loja vermelha e branca, vejo naquele cesto gigante com vários DVDs o nosso querido Old Boy por R$12,90. E foi na hora que eu comprei. Assisti o filme e achei ele com um dos roteiros mais malucos e maquiavélicos que eu já tinha assistido. O fato dele, não vou falar porque é o spoiler do filme, me chocou tanto na primeira vez que assisti. E aí ele fala alguma coisa aqui que eu também não vou falar porque vai virar spoiler. Porque senão vai ser spoiler e vocês vão entender. Sou fã incondicional do Jurassic Cast e em breve vou enviar uma ilustração pro Calaveira, que acho que ele vai adorar. Cara, a gente tá esperando isso ansiosamente. Ah, deve ser mulher, deve ser eu olhando pra mulher. Será que todo mundo da internet acha que eu sou um depravado? Eu não sou, gente. Não. A gente precisa dar os parabéns pra ele, que no último dia 10 aí de fevereiro foi aniversário dele, então parabéns. Oh, parabéns! Muitos anos de vida, muitas felicidades. E ele pediu de aniversário para que futuramente a gente possa fazer uns programas sobre os três filmes favoritos dele. Cinema Paradiso também é um dos meus filmes favoritos, devo dizer. A Primeira Noite de um Homem e Predador. Opa, não desgruda daí! Isso. Se vocês me prometerem fazer cast sobre pelo menos um desses filmes, já é um presentão de aniversário foda pra mim. Obrigado pelo Jurassic Cast, que viu muito mais programas pela frente, pois só vocês pra me trazerem nostalgia da minha juventude. Obrigado, Emanuel Braga. Guilherme Gabarrão mandou. E aí, pessoal do Jurassic Cast? Não é de hoje que acompanho o podcast de vocês, que conheci através do Leonardo Maciel, olha só, que só me traz aquela alegria que só a nostalgia é capaz. Eu adoro todos, afinal praticamente todos os filmes que vocês trouxeram à pauta fizeram parte da minha infância e adolescência. Já minha esposa amou os que tiveram a participação dos dubladores, tema e profissão que ela adora. Olha aí, legal. Mas voltando ao Lata Velha, que acho que é o Robocop que ele está se referindo, né? Tenho que afirmar que Robocop já foi atualizado através do game Deus Ex, Human Revolution. No dito game, o personagem principal, Adam Jensen, é um policial e atual chefe de segurança da Serif Industries, empresa localizada em Detroit, olha aí, que é detonado e jogado do alto do prédio quando a empresa é invadida e pesadamente atacada. Devido ao contrato que ele tinha com a empresa, a Serif Industries reconstrói o corpo dele com próteses de última geração que a empresa vinha desenvolvendo. A partir daí é o cara caçando os responsáveis pelo ataque e tentando resgatar sua namorada que foi levada junto com os outros cientistas, porque ele agora tem um dildo no meio das pernas de 57 centímetros e vibra. Aí ele precisa da namorada de volta. Resumindo, Robocop, porém, bem mais ninja e menos tanque. Não me importaria que o novo filme trouxesse um Robocop no estilo do Deus Ex, cheio de waifu, que eu sei lá que diabo é isso, e efeitos especiais, mas teria realmente que trazer toda a carga dramática e violência do original, que pra mim são a real essência daquele filme, e não o jeitão duro do personagem. Com certeza, muitos fanboys do filme iriam chiar, mas aquele robô tanque não atrairia a audiência atual, concordo plenamente. Só quem tem saudades do filme original mesmo. Concordo também. Espero que o Padilha se toque que não tem como ter um Robocop de qualidade sem drama e violência. Bem, é isso. Muito obrigado pelos bons momentos que vocês têm nos trazido e espero um dia ouvir o episódio sobre o Enigma da Pirâmide. Young Sherlock Holmes. Cara, eu adorava esse filme. Na minha infância. Adorava. E tem uns efeitos especiais muito bons pra época. Meu querido Guilherme, muito obrigado pelo seu e-mail. Concordo plenamente com você e vamos torcer pro Padilha não fazer merda no Robocop, né? Vou ler aqui mais um e-mail. Oi, pessoal do Jurassic Cast. Aqui é o Anderson, 27 anos, administrador de microempresa. De Arthur Nogueira, São Paulo. Ah, é aquele cara que mandou e-mail no programa do Old Boy, né? Isso, que eu ganhei o meu dia. Brunão, se o meu e-mail te fez ganhar o dia, ter o meu e-mail lido pelo Jurassic Cast me fez ganhar o mês. Fiquei muito feliz, sério, foi foda. Que isso, cara, pô, que maneiro. Quanto ao filme, ele é fodástico, parodiando o Miotti, que o Bill, caralho, Vingança e o Odin. Ele entrou na minha prateleira de filmes, já causando confusão. Entre os meus favoritos, está em segundo lugar, perdendo só pro Poderoso Chefão. Já vi 3 vezes o filme, uma com a minha mãe, caraca. Deixa eu botar a mãe pra ver essa porra. Amanhã, vamos ver o Old Boy aqui, que é um filme super família. Isso. Caralho. Agora eu achei legal que ele disse que ele viu a segunda vez sozinho. E a terceira vez ele viu com o irmão dele, que é chato pra caralho. E o final, o irmão dele viu o final e ele fala assim: é, legal. E ele ainda fala que tava tão empolgado pelo filme que esqueceu de falar do momento da Odessa. E putz, ainda bem que eu não vi. Brunão, você conseguiu. Deu mais fela da puta spoiler da história dos podcasts. É porque o Brunão é um fela. Ah, eu? Então. Eu tô aí pra isso. Estou aqui para isso. Cibele, 21 anos, Distrito Federolho. Olá, grandes exploradores. Não sei se vocês se lembram de mim. Sou a enturmante que pediu autógrafos... Eu vou repetir essa frase, porque senão o pessoal vai achar que estou inventando. Sou a enturmante que pediu autógrafo. A gente não pediu pra ela pegar o nosso autógrafo. Ela veio até nós e pediu, tá bom? Beleza. Que pediu autógrafo pra vocês no evento da cultura sobre o livro Filhos do Éden e o bate-papo com o Eduardo Esporra. É verdade, estávamos lá. Já ouço o Jurassic Cast faz muito tempo. E só agora resolvi mandar um e-mail. Eu sei, isso é uma vergonha. Mas acredite ou não, eu sou apenas 5% mais extrovertida que o Miotti. Apesar de todo mundo discordar disso. Ou seja, ela só é 5% extrovertida. Ou seja, ela é uma pedra que anda. Porque o Miotti é uma pedra, né? Então ela deve ser uma pedra que anda. Bom. Eu não vou falar nada, vamos lá. Fica quieta, Pedrita. Pedrita. Bem. Pedrita. Pedrita. Eu só vou te chamar de Pedrita agora. Bem, resumo rápido do que quero falar. Sou bem prolixa, já deu pra entender, né? Vocês são foda. Ela falou, botou isso em caixa alto. Vocês são foda! Com direito a diguidinho no fundo e mordidinha no lábio. Faz aí, Miotti. Faz aí, Miotti, a mordidinha no lábio. Esse cast está entre os meus top. Ao lado do um tal de Jovem Nerd, que eu nunca ouvi falar. E o Papo de Gordo, que é daquele cara que participou aqui uma vez. Um cara meio chato também, chamou Dudu Salles. Brincadeira, gente. Chupa, tanto em qualidade... chupa Nerd Master. Só vou falar isso. Coitado. Tanto em qualidade quanto na descontração e dinâmica dos casters. Existe essa palavra? Casters? Existe. O que foi o programa sobre rock? Um lutador. com certeza será lembrado na história de todos os podcasts. Sem contar a tara do Calaveira de achar que 90% das mulheres dos filmes são depravadas. O que nos leva a pensar que se o depravado não seria ele. Cara, não sou eu. Os filmes são assim. Mas ela continua dizendo, o Brunão, com suas opiniões cultas, que ele lê no IMDb... Todas elas. E equilibradas. Só sinto falta das promoções com foto do Miotti pagando mico. Calma, querida, você não sabe o que vai vir agora em 2012. É verdade. Você não tem ideia. Você não sabe o que a gente tá preparando de mico do Miotti, cara. Esse vai ser inacreditável, velho. Ai, vamos lá. Nossa, me faz lembrar que eu posso ser normal, depende do ponto de vista. Caralho, Miotti. E aí ela finaliza dizendo, gostaria por último de deixar uma sugestão para vocês. Já que existe uma previsão dos filmes que serão tratados nos casts, nos programas, ao longo do ano, vocês poderiam fazer um outro tipo de promoção. Colocam um trecho do filme tema do episódio seguinte e o primeiro ouvinte a descobrir qual é ganha algum prêmio. Olha aí. É uma sugestão boa ideia. Anotada. É uma boa ideia. É uma agora ótima, precisamos ideia, um patrocinador para fazer isso. É, porque os deveria acabar. Muito sucesso ao longo deste restinho de tempo até o fim do mundo e outros fins do mundo que virão. Cibele, querida, lembramos de você muito mais do que você imagina. Isso. A gente sempre cita essa história, cara. É. O problema é que o pessoal tem invejinha, Nerdmaster, e apaga isso quando a gente fala nos outros caches, né? Não, fica falando assim, ai, baitolagem, ai, que não sei mentira, o quê. É mentirinha. Essa quer se achar, Fica mostrando linguinha no Skype, é uma bicha. É, a gente gosta, a gente lembra, assim, com muito carinho, Sibeli, com certeza, não tenha dúvida disso. Se é por falta de patrocinador, eu patrocino o próximo DVD que vocês forem sortear. Pronto. Olha aí, pronto. Olha aí. Vamos escolher com carinho. É só me mandar depois quem ganhou que eu envio o DVD no, em nome de vocês. Então, beleza. Puta que pariu. Olha aí. Patrocinador na hora, bicho. Ao vivo. Inclusive, já tá valendo essa promoção aí. Quem pegar, pegou. Quem sacar, sacou. Já tá valendo nesse programa, bicho. E em algum lugar desse programa já tem uma dica do próximo. Primeiro que mandar o e-mail lá pelos contatos do site, vai ganhar o DVD do próximo programa. Olha aí, hein? É o primeiro e-mail, hein? Quem acertar primeiro leva. Se acertar e mandar depois, não vai levar, não. Tô torcendo pros nossos ouvintes do Japão ganhar, cara. Facebook do Jurassicast, Miotti. Não esqueça de curtir a nossa página. facebook.com/JurassicCast. Twitter do JurassicCast, Brunão. @JurassicCast. Exatamente. Dê um follow na gente, dê um curtir na gente. Fique agora com esse episódio do Mad Max, que filme desgraçado. Mas, cara, esse episódio tá um dos mais engraçados que a gente já fez ao longo desse programa. Ah, e vale salientar, viu? Esse episódio, ele é antigo. Ele foi o terceiro episódio que nós gravamos, então nós ainda não tínhamos o esquema de gravação que nós temos hoje. Então você vai ver algumas coisinhas que pode não estar compatível com a qualidade de hoje, porque tem muito tempo que a gente fez esse programa. Mas só hoje que a gente está soltando, porque nós somos muito filho da puta, velho. Que filme horrível. Mad Max, puta merda, como é que a gente começa esse programa, bicho? Eu vou começar esse programa dizendo que este filme não enganou somente a gente. Se você for no IMDb, a nota pra esse filme de 10 estrelas, ele tem 6,9. Caraca, não passou. Essas pessoas escreveram essas reviews e essas críticas sem rever o filme. Porque esse filme tem no máximo 3 estrelas, cara. No máximo, cara, eu tô sendo... Não, 3 não. Meia. Não. Meia. Vamos ser generosos. Eu já vi... Não. Falando sério. Eu já vi pornô chanchada melhor do que esse filme. Sacanagem não. Velho, é muito ruim. A gente precisa dizer algumas coisas que são boas nesse filme. Me diz uma. A edição de som é excelente. A edição de som é algo fora do comum. sério, eu não tô conseguindo começar. Esta merda foi feita em 1979 por um infeliz chamado George Miller e escrito pelo mesmo infeliz. Pelo mesmo infeliz, aí tem James McCausland, Byron Kennedy, que produziu o filme. Ele só foi lançado na América do Norte, lá nos Estados Unidos, em 1980. E ainda mais tarde na Europa. Quer dizer, nego de todas as maneiras impediu que essa bosta entrasse no país. Mas não conseguiram. Porque nego convenceu, velho. Eu passei 30 anos da minha vida convencido que Mad Max era bom. Não tem, não é possível. O filme é horrível. Um recado pra quem ainda tem na sua memória o filme do Mad Max e acha que é bom, se você quer manter isso na sua mente, não assista novamente e desligue agora. Porque a gente vai destruir essa merda. Esse filme, ele começa errado da sinopse. Por quê? Esse filme foi lançado, meus internéticos, antes de existir internet. Então, você só conhecia do filme o que estava escrito na capa dele, né? Na capa, na contracapa do VHS ou do Betamax. Ou que tava escrito lá no cinema. E eu nunca entendi a sinopse desta merda. E o IMDB não explica. Olha só. Em um futuro não muito distante, o filme começa com a frase: A few years from now, e pós-apocalíptico, o deserto australiano vive dias de caos, onde gangues de motociclistas disputam poder e aterrorizam a população por um pouco de gasolina. Olha só, bicho. É a gangue da Petrobras. Mas como é que alguém ia no cinema pra ver isso? Pior não é isso, cara, porque, assim, você pensar que nessa época, 1979, ainda tinha um pouco de Guerra Fria, né? É, tava tendo a crise do petróleo. Isso, petróleo, todo mundo se dizia que, ah, no futuro vai ter uma guerra sobre petróleo, que o petróleo vai acabar e não sei o que e tal. E você imaginar que num futuro pós-apocalíptico, realmente vai ter uma guerra, vai acabar o petróleo, não sei o que, e o povo vai ficar maluco. Até faz sentido. O problema é que eles fizeram esse filme com um orçamento de R$58. Então, eles filmaram, cara. R$58, não, porra, fala a verdade, foi 480 mil, uma coisa assim. Não, não, sério, foi R$58. Não é possível que tenha sido mais que R$58, cara. 58, eu gostei do número, R$58. É, não, porque, cara, presta atenção. O filme, ele teoricamente se passa num futuro pós-apocalíptico. É, que não tem de pós nada, porque é a mesma merda que você foi. Exato, assim, você não vê nada, você, as pessoas normais, assim. Em nenhum momento você tem, assim, um perigo que tenha alguma coisa radioativa. Em nenhum momento você tem bombas. É deserto, é uma estrada e mato. Reta, reta. É uma estrada reta e mato. Tipo, sei lá, parece que foi filmado na Brasília-Goiânia, entendeu? Os carros, assim, carro pós-apocalíptico vai ser todo fodido. Não, os carros bonitinho, pintado, sabe, tranquilo, funcionando. Chevetão. Chevetão 29. Não faz sentido ser um filme pós-apocalíptico, cara. Assim, o filme, pra falar a verdade, ele não é de todo ruim, não. Ele é horrível. Mas olha só, ele dá a entender levemente... A ideia é boa, né? A ideia é boa. É, a ideia é boa, exatamente. A ideia é boa, cara, mas com R$58 não dava pra fazer nada melhor, bicho. O que que acontece? O filme vai e dá uma leve, levíssima... Mas você tem que se esforçar muito pra entender que o universo no qual se passa o filme, ele vem em um futuro onde as coisas não estão tão bem. Por quê? Você não vê a presença do Estado. Não, o máximo que tem é a polícia. Quem é a polícia? Caralho, a polícia do Mad Max. Puta que me pariu. A polícia no Mad Max. Cara, se a gente precisar dessa polícia, meu irmão... Cara... Tá todo mundo fudido. Onde é que a polícia do Mad Max se reunia? No hall da justiça. Isso, na sala da justiça. Na sala da justiça. Na sala da justiça. Pra quem não tá entendendo ou nunca viu esse filme, a polícia fica num lugar, um prédio mal acabado. Parece uma escola pública. Isso, pronto. Pronto, parece uma escola pública abandonada. É o máximo de pós-apocalíptico que chega. Não, o H, o isso, H do Hoff, isso tá caído também. Isso, era o que eu ia falar. E na placa, assim, da frente, tá assim... Sala da Justiça. É. E aí, o S tá meio caidinho, assim. Aí você fica imaginando, caralho, olha só, pós-apocalíptico. O S tá fora de lugar, cara. Só pode ser pós-apocalíptico. Na hora que dá esse corte e mostra a Sala da Justiça lá, o Hall of Justice, dá um corte na trilha sonora. Toca a musiquinha tipo, da, o tipo do Super Amigos. Fala... Eu não sei se vocês repararam, cara. É muito ridículo. Isso é referência, assim, rapaz. É referência. Cara, é... O diretor era fã do desenho. E aí ele quis fazer uma homenagem. Você não tá, pô. Pode. Sério? Ô, Calaveira, não fode, Calaveira. Quem é o líder dos policiais? Por favor. Cara, quando eu vi, eu tomei um susto. Eu caí pra trás, velho. É o Sargento Pincel, velho. É um cara... Pra quem nunca viu esse filme, eu vou descrever. Você já viu o nosso grande ator, Roberto Guilherme, amigo do Didi, amigo do Renato Aragão. É um cara careca, grande, forte, né? Aquele que chora fininho, né? Isso. Isso. É, careca, completamente careca e com bigodão. Cara, esse bicho é o ator lá fazendo o chefe de polícia. É igual... É igual, cara, é igual. E o pior não é isso. O pior é o nome. O nome do chefe de polícia é Fifi. Não é mentira! O nome dá pra do levar a sério é um Fifi. Filme desse, velho? E tá aqui, olha, no IMDb. O nome do ator é Roger Ward. Eu falei igual o Miotti agora, tô nervoso que eu tô. Roger Ward, Capitão MFP Fifi McAfee. Olha só que bonitinho, cara. Esse cara é um ator tão medíocre, tão horroroso, que ele tá possuído, cara. O bicho... Ele é muito ruim, cara. Então ele vai conversar com o Mel Gibson. Sabe? O cara é muito ruim, velho. É muito ruim. O diretor deve ter virado pra ele e falou assim, ó. Tua deixa qual é? Tu é um homem bravo que odeia pessoas mal. Valendo. Foi essa a deixa do cara, velho. Ele tá calmo. Ele tá calmo. É, Max! Você não sei o quê, não sei o quê! Beleza. Ele tá calmo. Ele tá nervoso. Vou matar vocês! Cheguei, cheguei! Aí o Mad Max, chega uma hora que o Mad Max vira e fala assim, ó, vou sair da força. Você não pode sair! A gente adora! A gente ama! Eu te amo, Max! O pior é que esse cara, ele não tem cara de chefe de polícia, nem aqui, nem num futuro pós-apocalíptico, cara. Porque o bicho, quando ele aparece, cara, a primeira cena onde ele aparece, ele tá com uma viseira, sei lá que porra é aquela na cabeça. Tanto que começa, na cena que ele aparece, você acha que ele é o faxineiro, bicho. É uma tiara, né? É, o bicho tá com uma tiara na cabeça, um charuto na boca, uma vassoura na mão, sei lá. Eu não consigo entender, velho. Vocês gastaram esses R$58 com maconha, velho? E o Kundalini quer a sua mão de volta. O Mel Gibson tá com um cabelinho pro lado, pior do que o meu, cara. O pior é que o Mel Gibson, neste filme, tinha quantos anos? 10? Ele tinha cara de criança, bicho. A minha esposa tava assistindo comigo esse filme. Ela olhou e falou, quem é esse? É o Mel Gibson? Eu falei, é, esse aí foi, sei lá, o primeiro filme que ele fez. Foi o filme que lançou ele pro estrelato. Não sei como, mas lançou. É, não sei, eu também não sei como. Na época foi bom, né? Cara, não é possível, velho, não é possível. Conseguiu enganar todo mundo, né? Pois é. Cara, e você não acredita que é ele, porque ele não tá com aquela cara de paçoca frouxa que ele tá hoje, né? O bicho, porra, tá parecendo um maracujá de gaveta, velho. O bicho tá... Nossa, tá não, velho. Porra. Tá mal, velho. Mas também, cachaça de cima de cachaça. É, o prazo de validade dele já venceu, acho que tem uns 50 anos, cara. Tem uma coisa que aconteceu lá no filme, não sei se eu dormi. Não, eu tava, porque eu dormi várias vezes, né, quando eu vi isso. Vocês também, eu sei que vocês dormiram. Eu dormi. Não, dormi. Cara, não, eu não dormi, dormi. Eu preciso falar disso. Eu dormi na mesma parte 4 vezes, cara. E não foi assim, eu dormi e desisti, vejo no outro dia, não. Foi assim, eu dormi, cochilei, aí quando eu acordo, tô numa parte. Eu, ih, caralho, cochilei. Aí eu voltava pra parte onde eu lembrava. Ah, então, começou aqui. Cara, eu cochilava de novo e acordava na mesma parte. Aí eu voltava, cara, foi 4 vezes isso, cara. Foram, cara, 4 cochilar, vezes. Eu não cochilei, não. Porque eu tenho o meu poder mutante, é não dormir em filmes. Pô, eu queria ter esse poder, cara. Pode ser a merda que for, cara, mas eu não consigo dormir. Mas, tipo assim, eu acelerei. Uma hora, assim, o carro ia correndo, eu... O carro já... Não, é, pois é. Você falando isso aí, tem a parte que o carro acelera, que são perseguição, ele já bota o acelerado na edição. É claro, porque aqueles carros ali era pra estar o quê? 300 km por hora. Isso, e no máximo estavam a 20. Não, mas ele já bota acelerado pra, e fica notável o negócio. É, o carro vai embora rapidão. Pra quem não entendeu, parece um episódio do Chapolin, é isso. É, não, parece um episódio dos Trapalhões. Isso. Quando eles estão montando alguma coisa no cenário, isso. Aí dá aquela disparada na edição. Ali. Aí fica rapidão e o som normal, né? O rapidão e fica o som normal. Aí você olha ali e fica achando que é alguma coisa que os caras estão voando. Mas vem cá, a parte que eu não entendi, o que aconteceu ali. A hora eu não lembro direito. Se você não entendeu, a gente também não entendeu. Tava o Sargento Pincel, logo que aparece a primeira vez ele, né? Conversando com os outros caras ali, ele tava querendo ferrar com o Mad Max? Ninguém entende os diálogos daquilo ali, cara. Primeiro que ele não tá com roupa de sargento. Ele está, como eu disse antes, com uma maldita de uma viseira, um cachecol. Cara, ele tá com um cachecol, sei lá, uma gravata do futuro pós-apocalipse, lá que porra é essa. É, que ele fica usando o tempo todo, tira a camisa, mas a gravata tá isso, nele. Isso, pois né? É. E aí, ó, eu estou com o filme rodando aqui e eu vou reproduzir o diálogo dele com o outro carinha que tá com ele. Ele tá num rádio escutando alguma coisa. Acho que é o Mad Max. Beleza, Max. Eu acho que o pegamos. É, eu espero que sim. É, a gente pegou sim. Seu melhor homem em perseguição na estrada quer cair fora e temos que seduzi-lo com balas, é? As pessoas não acreditam mais em heróis. Eu sei, McAfee. Você quer dar a eles seus heróis de novo. Mas não vai querer me convencer dessa novamente. Eu não gosto de perder dinheiro, hein? Adeus. E boa sorte, hein? Obrigado, Labatouche. Você é um ser humano de verdade. O cara me desce a escada. Ele bota... O cara bota um capacete de esgrima, cara, na cara e desce as escadas. E aí ele olha pela janela. E aí quando ele olha pela janela, ele vê o carro lá embaixo, o Mad Max correndo. E aí acabou a cena. Essa é a cena onde o chefe de polícia é apresentado. Ele não falou uma palavra, fala só Labatouche, você é como um ser humano devia ser. Um babaca que deixa os outros falando sozinho e bota um chapéu de esgrima e vai embora. E esse outro Labatouche, ninguém sabe quem ele é. O cara só me aparece nessa cena do filme. Não fala se ele é chefe de polícia, se ele é alguma coisa. Fala cara, nada, né? Ele não, é... Ele é quem paga o salário, pelo que eu entendi. Em lugar nenhum diz assim, Labatouche, o prefeito. Não, foda-se. Quem precisa é Labatouche. Saber, Labatouche. Labatouche. Acabou. Acabou, foda-se. Cara, eu não consigo entender, velho. Eu desisto. Esse filme, ele tem os nomes mais escrotos que pode existir para um personagem em um filme. O próprio Max, que não chama obviamente Mad Max, mas o cara chama-se Max, que eu acho que é o nome mais normal de todo o filme. Eu acho que é por isso, inclusive, que fez tanto sucesso. Isso é porque não chamam ele pelo sobrenome dele. É onde eu ia chegar. O nome do Max é Max Ragatanga. Cara, não, falando sério. É Max Rokatansky. Olha o nome do filho da puta, Rokatansky. Que merda isso. De nome é esse? É nome australiano? Alguma coisa assim? Não, deve ser australiano mesmo, porque é feito na Austrália. É, não, deve ser algum nome muito popular lá na Austrália, né? E o Kundalini quer a sua mão de volta. Esse filme ele é todo contraditório, porque olha só, estamos num futuro pós-apocalíptico, certo? Polícia não existe mais, existe o soldado Fifi com a patrulha, Zero. Aí... com as trapas SWAT, né, velho? Com a SWAT, pronto. Isso. Sargento Fifi com a SWAT. Sargento Pincel, o Didi é o Mad Max, o Zacarias é aquele gordinho, tem um que é gordinho, tem a barriguinha, o Zacarias. O cabelo dele, cara, é igual o Zacarias, gente, é igual. Só não tem o Mussum, cara, porque no futuro após apocalíptico, os negros morreram todos. Cara, não tem um negro no filme, não tem um asiático, não tem nada. Esse filme, ele tem... De novo, cara, é que com R$58, velho, o que eles fizeram nesse filme é quase um milagre, né? Porque, cara, pra poder tentar retratar o futuro pós-apocalíptico desse filme, eles tentaram fazer ajustes ou deixar o negócio mais mal feito, sabe? Mas o problema é que não foram... adiante com o negócio, entendeu? Tipo, ah, vamos fazer assim, mas vamos ver no que dá. Tipo, sei lá, o diretor de arte devia ser um bundão, cara. Bateu uma preguiça na hora, né? Cara, não sei, porque presta atenção, tem algumas cenas que você vê as motos da gangue dos motoqueiros. As motos, cara, parece que saíram de um parque de diversão. Sabe aquelas motinhas que ficam girando no mesmo lugar? Parece que eles tiraram. Aí, porque são iguaizinhas, né? Eles foram da mesma concessionária. É uma gangue. Eu gostei da gangue porque é uma gangue. Fiel. E é uma gangue toda certinha, toda. Padronizada. Toda padronizada, exatamente. As motos são todas iguaizinhas, só muda a cor. Isso, mas o que muda também são as customizações. E a customização, cara. Tem uma moto, cara, que já é mais no final do filme. A moto do cara tentou fazer, sei lá, um aerofólio, um spoiler, sei lá o que ele tentou fazer. Cara, que a moto, ela tá coberta de silver tape, velho. Sério? Cara, isso? É absurdo, sério, velho. Silver tape total, cara. O cara gastou R$32 de silver tape dos 58. Ele pegou R$32 e gastou de silver tape e falou: agora nós vamos decorar essas motos. E o Kundalini quer a sua mão de volta. A cena inicial é uma perseguição ao Knight Rider. Olha só. Knight Rider, isso. Olha que nome. Olha que personagem. Que personagem. Cara, que ator, que ator. Que ator. Vamos falar a verdade, que ator. Que ator. Um Gerard Butler do inferno, que ele parece o Gerard Butler. Mas é o Gerard Butler sem talento, cara. Cara, Gerard Butler. Se o Gerard Butler já é um ator de um filme só. Gerard Butler já não é muito bom. Agora imagina ele sem talento. Isso, pois é. Imagina. Aí começa o filme, você vê só os policiais e no rádio falando: ó, Knight Rider tá correndo, sei o que, é o Louco Furioso, tem que correr atrás dele. E aí são dois carros. O carro que tem o Zacarias e o amigo dele, sei lá, o Bobinho. O Tio Macalé Branco. Nessa cena, o gordinho que quer ser parecedurão vira pro magrinho e fala assim: ei, sai pra lá que eu vou dirigir. Aí o cara: não fala comigo desse jeito. O cara... O cara fica dando pós-apocalíptico, cara. Ele fica doidinho. É. Não, fica e o nível da polícia, cara? Que concurso foi esse que fizeram pra essa polícia, velho? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É por isso que... Olha só os sinais que o diretor está dando. De que o filme é pós-apocalíptico. Chegamos em um ponto onde temos que botar o Zacarias. O Zacarias é o mal. O Zacarias isso, é o mal. Da polícia, entendeu? Da polícia. Ou seja, cara, tá tudo. Você tá perdido. Com a polícia dessa, meu amigo, nem no futuro pós-apocalíptico, cara. E o Kundalini quer a sua mão de volta. Vai o carro do Zacarias e o outro cara. E um outro carro de dois policiais que são só figurantes porque eles vão morrer nessa cena. E eles estão conversando e estão falando: ó, temos que ir perseguir não sei o que. Knight Rider. O cara é foda, o cara é isso, o cara é não sei aquilo. Roubou, matou, estuprou. Fez velhinha, salgou o bacalhau. Fez e aconteceu. Enquanto isso, a gente vê só cenas sem mostrar o rosto de um personagem, que é o Mel Gibson, né? É assim, o pé dele andando até o carro. Aí, daqui a pouco, ele passando um creme na mão, ajeitando o óculos, subindo a jaqueta, vestindo o colete. Cara, esse filho da puta tava pelado no meio da estrada, velho? Tava limpando o carro. Tava fazendo passear, um policial assiado. Não, e sabe como é que o filme te mostra que ele é o bom da história? Todos os escortes da polícia, do Fifi, tava escrito Pursuit, né? Que seria perseguidores. Uhum. Dele tava escrito interceptador. Olha como ele é mal, cara. Olha como ele é foda. Olha como ele é mal. Você vê que ele é o único que acelera, porque os outros filhas da puta ficam a 3 carros de distância dos bandidos. E ele não, ele chega, acelera e ele dá 3 toquinhos na traseira do cara, que é o cara mais mal que tava no condado. O cara olha no retrovisor, o que é que ele faz? Pragueja? Não. Atira? Não. Xinga? Não. O que é que ele faz? Ele chora. Nada. Está acabando tudo. Está acabando, não vai sobrar nada, nada. O cara começa a chorar, velho. Não tem mais jeito. Ele vai pegar a gente, cara. Ninguém nunca bateu na minha traseira antes. Ninguém nunca fez isso, cara. Vou me bater, cara. Vou capotar. Aí o que é que acontece? Ele capota. Pra vocês terem uma ideia, quem nunca viu esse filme? Não veja. O Cavaleiro da Estrada, o Knight Rider, fala assim: assim eu com o volante nas mãos e o chumbo nos pés! Knight Rider cruzando a velocidade do medo! Aqui, Knight Rider, que não vamos voltar! Só uma máquina precisa injetar na gasolina! Estão me ouvindo, tiras? Estão me escutando? Digam se estão me ouvindo! Eu sou o Knight Rider, um balanço, um par de patins, estão fora de controle. Tá me ouvindo, tiras? Tá me ouvindo? Qual é, meu irmão? Sou o Knight Rider. Eu acho que ainda dá pra andar. Pelo amor de Deus, vamos empurrar. Está blasfemando de novo. E eu não quero trabalhar com quem blasfeme. Aí quando o Mad Max encosta na traseira dele, o cara começa a chorar, velho. O diretor virou pra ele e falou assim: ó, tu é mal, tu matou gente, tu vai estar com essa lambisgoia, porque a mulher é feia, meu irmão, mas a mulher é feia. Que mulher feia. Se eu falei no primeiro programa que a mocinha do Aperta o Cinto era feia, eu retiro o que disse. Essa mulher é feia, a outra é linda. Essa é uma... Cara, que mulher feia. A mulher tem uma cara de professora de biologia, tá ligado? A biologia não, professora de artes cênicas, sabe aquela professora de artes cênicas que não deu certo no teatro? E o cara faz assim: eu sou do mal. Aí o que, que ela faz? É! Aí ele: eu sou do mal. Ela faz: é! Aí ele: eu vou matar todo mundo. Aí ela faz: é! E o Kundalini quer a sua mão de volta. Não me entra na cabeça, a não ser em filmes onde o cara ele é puro mal, tipo Darth Vader ou o cara do Highlander, aquele o malzão, né? O Victor Krieger lá, que o cara é a essência do mal. Eu não entendo, tipo, nenhum deles tem uma pessoa do lado que tá corroborando com ele, sabe? Tipo, eu sou mal. É! Eu sou foda. É! Eu sou não sei o quê. É! E eu fico pensando isso na vida real. Fernandinho Beiramar tá lá na favela, hoje ele tá preso, graças a Deus. A polícia tá subindo e ele tá assim: pode vir, eu sou fodão. Aí a mulher dele vira do lado dele e fala assim: é, ele é fodão. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Isso não existe. E o Kundalini quer a sua mão de volta. Aí o cara vai bater na van que tá vindo, que pra você ver como era só R$58 o orçamento do filme, a van era do diretor, do cara lá. Ele falou: não, velho, toca minha van aí, porque eu sei que o filme vai ser espetáculo, vai bombar, bota o meu carro. Vai ser espetáculo, bota o meu carro. Aí botou o carro. Aí conta aí, meu tia, como é, o que que aconteceu antes do cara bater o carro? O olho esbugalha daquele filme. Desenho animado. Cara, desenho animado e boneco mal feito, bicho. É sério! A órbita do olho do cara pula pra fora. Faz assim. É. Nossa, pra nossa fora. Senhora. Cara, ridículo, é muito ridículo. Ruim, velho. E acontece é duas vezes, ruim. Não é só uma, não. Duas, porque ele achou tão épica a cena, o diretor, que ele falou assim: cara, vou usar isso de novo. Quer coisa assim, que mostre mais medo do que um olho saltando fora da cara? Isso é, pô, isso é medo. Isso que é medo, o resto é conversa fiada. Não, pelo amor de Deus, cara. Aí o Knight Rider morre, né? Uma morte trágica. Aí, o que que acontece? Chega a gangue do Knight Rider. Meu pai do céu. É o Zed. É uma mistura de gambá com o Zed. Aquele não, aquele é o Zed mesmo. Eu ia falar isso agora. O cara é, é o Zed. Ele é o gambá. Porque ele tem um tipo ele é o pai do Zed, cara. Ele é o pai do Zed. O Zed, cara, ele só falta falar que nem o Zed, cara. Você vai pegar o carro. Olha o nome do desgraçado. Toe Cutter. Traduzindo seria, Brunão? Cortador de dedão. O cara é o mais mal de todos. E ele chama cortador de dedão. Na vida real, os nomes dos bandidos, né, é sempre uma parada sinistra, assim. Tirando, sei lá, escadinha, que porra, foda, né. Normalmente, o nome do inimigo, cara, é uma parada assim: Darth Vader, Darkseid. É, sabe, é um nome sombrio. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Aí veio o Mad Max. O mal, como é que chama? Cortador de dedão. Olha que bonito. É impressionante. Não, e a maneira como ele surge no filme, como diretor, que eu tô com ódio desse cara tão grande por ele ter feito essa merda. Você tem noção, cara. Eu vou escrever o nome dele e botar na boca do sapo. Vou botar o nome dele na boca do sapo. Aí ele sai da moto, você vai ficar, esse cara é muito mal, porque ele tá com um casaco bege, com tipo umas penugem de urso saindo nas costas. Ele é muito mal. Aí ele tira o capacete. Ele tá de sombra nos olhos, que ele faz um contorno ao longo dos olhos. Aquela barba de 3 dias que não faz, o cabelo parecendo um gambá, que ele pega o dedo, um texugo, aí ele vai andando, todo mal. Aí vem uma secla, que é um dos caras da ganguezinha, e começa a arrumar o cabelo dele, velho. Puta que pariu, o que é aquilo? O cara chega na frente dele e faz assim, com a mão pra trás. Tipo assim, ajeitando o cabelo. É. E ele faz assim, ele dá uma jogada pra trás, assim, com o pescoço, isso, com a cabeça. Entendeu? Ele fala assim, cara, eu estou muito sexy. E o cara ajeitando o cabelinho dele, assim. Cara, em momento algum do filme, você consegue ter medo desse cara. Cara, eu tenho pena dele. Você só tem pena desse cara, bicho. Só dá pra ter pena dele. Porque o bicho, ele tenta ser psicopata e tal, mas ele não consegue direito, ele é ruim, ele é um péssimo ator. E assim, ele simplesmente parece um retardado, sabe? Tentando fazer um cara mal. Então, tipo, na hora que ele vai descobre que o Knight Rider morreu, eles vão atrás nessa estação de trem. E o bicho tá num caixão de criança, né? Porque só sobrou os olhos bugalhados dele. E aí o caixão tá lá, e aí vem um cara falando assim... Aquilo ali deve ser o seu amigo. Não sobrou muito. Deve ter cortado o seu coração, não é? É. É o que eu quis dizer. Pobre infeliz. Aí o... o Tolkutter, cara, ele vira tipo um Sérgio Malandro e vira assim... E faz assim, ele vira, era pra dar um susto no cara, e o bicho, sabe, o seu Madruga, ele só olha assustado assim, e o cara fala assim... O Knight Rider, é o nome dele, o Knight Rider, o Knight Rider, lembre-se dele quando olhar para o céu à noite. Vou lembrar. Tire o seu boné. Cara, é ridículo. Ele, pra quem não entendeu, pra quem tá escutando não entendeu, ele pega... ele tá de costas pro cara. Na hora que o cara fala assim, pobre imbecil, porque o cara foi guardado num caixão de bebê. Então, um caixão isso, pequenininho. Isso. Aí o cara fala assim, pobre imbecil, o corta-dedão, ele dá tipo um ha! Mas sem o ha, entendeu? Isso. Ele, na hora dele dar uma virada, aí fala, ao invés dele falar assim, pegadinha do malandro, ele faz só um ha! Aí bota, tipo assim, a mão no rosto do maquinista, mãos, né? As duas daquele mãos. Cara lá que porra é aquela. Aí alisa devagarinho assim, aí fala assim, ele era o Knight Rider. Cavaleiro da Estrada. Cavaleiro da Estrada. Cara, a cara do ator que tava com ele, que eu não sei se aquilo ali é um ator ou sei lá que porra era aquela, que fala pobre, pobre imbecil, cara, o cara não assusta, ele dá uma esbugalhada de olho como quem diz, que porra é essa, velho? ele fica desconfiado do corta-dedão. Ele acha que o corta-dedão isso, vai dar uma lambida na boca dele, que ele vai assim, aham, tá bom, você tá falando. Tá bom, deixa eu ir embora, né? É. Primeira chegada da gangue na cidade. Eles chegam, né? Fazem aquela manobra lá, aquele circense, desliga as motinhas todas iguais, uma do lado da outra. A galera da cidade, que na verdade não é uma cidade, é meia dúzia de prédios de um lado e meia dúzia de prédios do outro. Por quê? Porque é um futuro pós-apocalíptico. Olha só que sacada de gente. Entendeu? Não tem mais ninguém na cidade. Não tem mais ninguém, acabou fantasma. Todo mundo. É, sumiu, as pessoas evaporaram, né? Isso, entendeu? Aí, o que você faria, Brunão e Miotti? que vocês fariam se vocês estivessem numa cidade australiana semi-deserta, aonde chegasse 50 motoqueiros com as motinhas todas iguais, um cara com a cabeça esquisita e o outro alisando o cabelo dele? O que vocês fariam? Porra, eu me escondia. Eu ia embora na surdina. Cara, o que os cidadãos da cidade fazem? Vão lá, recepcionar. É, galera, beleza? Como é eles que tá? Eles ficam olhando de longe, assim. Eles ficam olhando assim, aí de repente um e fala assim, olha, eles são boas pessoas. Aí vão lá, tipo assim, aí as meninas começam a dar em cima dos caras. O pior não é isso, cara. O pior é que os motoqueiros chegam na cidade, enquanto o Tollcutter tá lá prestando as homenagens ao resto do defunto do Knight Rider, eles ficam fazendo festinha no meio da rua. E cara, eu tenho certeza de que o diretor quis passar a ideia de que eles eram rebeldes. Mas ele não conseguiu, porque olha as cenas. Um cara na moto, fazendo a moto rodar no próprio eixo, queimando borracha, ele faz um círculo, empina e vai embora. Olha que rebelde, cara. Que bicho rebelde. Aí, outra cena rebelde. Os que ficaram, que estavam lá ao lado do cara, estão tomando, sei lá, um milkshake. E aí, um deles tá de canudinho, puxa o canudinho e cospe na cara do outro. Que esse cara que ele cuspiu, não sei se você reparou, mas é o primo cruzado, né? O cara dá uma cuspida na cara dele assim, faz com o Iago. Não, ué. Eu nunca participei de nenhuma gangue. Eu sempre fui um cara pacato. Um cara tranquilo. Mas eu queria entender por que que todo mundo, pelo menos nos filmes de Hollywood, que participam de gangue, tem essa mania de gritar assim. Presta atenção, todo filme que tem uma cena de gangue, quando um chefe chama, tem um filha da puta pra gritar. Na hora que ele chama, tem um cara que tá assim, na coluna da varanda, e ele tá assim, meio que coitando com a coluna. Ele tá assim, igual um cachorro grudado. Aí na hora que o bicho grita, tem um cara... Aí grita, cara, o que que o filho da puta se meteu no topo da coluna, cara? Pra que o bicho... Cara, é um bando de homem de 30 anos, 40 anos, o cara vai... Eu vou escalar, olha como eu sou mal. Cara, sabe por que que ele fez isso? Por quê? Porque ele está num futuro pós-apocalíptico. E o Kundalini quer a sua mão de volta. O troço é tão doido, porque é 300 fazendo escola, né? Na verdade é o contrário. Mad Max fazendo escola. 300 foi muito criticado porque os 300 de Esparta, na verdade, eram 15. O Mad Max é a mesma coisa. Na hora que chega aquela gangue, parece que tem uns 90 motoqueiros. Eu não sei se vocês pararam. Na hora que eles vão atrás do casalzinho, vai todo mundo. Cara, tem 10. Tem 10 motoqueiros ali. Some! A galera desaparece. Eu vou te falar que eu tô vendo a cena agora e tem 8. De 90, vira pra 8. E os 90... foram embora da filmagem, porque eles não aparecem mais. Só aparecem os mesmos 8. É porque acabou o cachê dos R$58 que eu tô te falando. E o Kundalini quer a sua mão de volta. Eles detonam o carro, abrem o carro todo dos caras, e aí chega, quando chegam os dois policiais, um é o Mad Max e o outro é o Goose, né, o amigo dele. Eles chegam lá, e aí tem um dos caras da gangue, doidaço, o cara tá doidaço. Que é o nome, qual é o nome do garoto? É o Johnny cara? Boy. Johnny Boy. Johnny the Boy. Olha que nome mais também, super original, né? E aí ficou só a menina estuprada, a torta e a direito. E o cara, o namorado dela, fugiu porque ele também foi estuprado. E, pô, com certeza, né? Cara, não porque tem... a gente infere-se que, não... que ele foi estuprado, né? Porque não, seguinte... infere-se não. O cara vai embora correndo, sem calça, ele foi estuprado. A gangue dos motoqueiros tem advogados... Que vão lá pra tirar o Johnny the Boy da cadeia, cara. Como é que isso não faz sentido, cara? De onde são esses advogados, cara? Prende esses advogados! Antes disso, ele vira pro... O Max vira pro Goose e fala assim, lembra do artigo 8? Aí o cara, lembro. Aí eles olham pra cara do outro, faz aquele risadinho assim. Uhum. Cara, você pensa, vão pegar o cara, vão arrastar pela bunda. É o que parecia mesmo. Não é? Pois é. Vão amarrar cada perna numa moto e correr assim, em direção ao poste e rasgar o cara no meio. Não. Aparece o cara de terno na delegacia. Quer dizer, na delegacia não, né? No hall da justiça. Aí o Mad Max tem a família dele, né? Que é o menininho, que é o nome de criança mais feia que eu já vi na minha vida. O nome da criança chama Sprugerston. Uma coisa assim, cara. mulher dele... É Sprog. É Sprog. Olha... Sprog, uma coisa assim. Eles confundiram, cara. Era pra dar nome pro cachorro e deram nome pro filho, entendeu? Max, ele é o pai mais zeloso que eu já vi na minha vida. Sabe qual é a cena que eu tô falando? Tava mostrando o Sprogon, o Springle lá, no bebê, que é um bebê de... Nem um ano. Não, ele tem no máximo um ano e meio. O máximo. Um ano e meio. Ele tá brincando no chão. Coisa natural. Futuro pós-apocalíptico, a casa toda arrumadinha, tem televisão, tem rádio, tem videocassete. Futuro pós-apocalíptico. O pior não é ter televisão e ter rádio, é ter programa passando. Filme. Isso. Tem passando filme. Aí, o que que aparece? O Max indo embora e fala assim, o Fifi precisa de mim. Olha que diálogo. Aí tá a mulher dele, que é a Alba Valéria, que é aquela mulher da porno chanchada que fez a Gisele. Mulher cara daquela mulher, bicho. E aí tá lá a Alba Valéria. Não, não vá, Fifi não precisa de você. Ele, Fifi precisa de mim, Fifi não precisa de você. E fica aquela discussão muito imbecil. Aí filma o Springle. O filho da puta do moleque tá com a arma do Mad Max na boca. Isso. Cara, o moleque tá quase chupando o cano da arma. Tá assim. Aí eu pensei assim, porra, o Max vai olhar e falar assim: eita, eu acho que o diretor. Eu pensando comigo, sério, falando sério. Eu pensando comigo, eu acho que o diretor quis fazer uma coisa como: eita, que isso, que não sei o que. Não! Parece o moleque botando a arma na boca. Ele pega as coisas, a coisa mais natural do mundo, você dá a arma carregada pro seu filho. Pega a arma, bota na cintura e vai ver o Fifi. Eu achei que na hora que só faltou ele dar a bala pro moleque. Aí ele vai no Fifi e pede pra sair, né? Aí é quando não, o pior não é isso. Um ataque de xilique e não deixa ele sair. Isso, mas aí ele acaba tirando férias, né? É. Futuro pós-apocalíptico. Primeiro, quem é que tira férias num futuro pós-apocalíptico, cara? No futuro pós-apocalíptico, cara, você não tem férias, cara. Porque você não tem o que fazer, você vai pra onde? Pra praia radioativa. Venha passar as suas férias no futuro pós-apocalíptico aqui na casa do Mutante Feliz. Você pode aproveitar as nossas cachoeiras radioativas, pode Isso. fugir dos nossos zumbis, e se não estiver satisfeito, ainda pode cavalgar em um de nossos leões de duas cabeças. Seria mais ou menos isso, né? Isso, pois é. E aí, você imagina que esses sejam as férias no pós-apocalíptico. Não, a férias dele, cara, eles vão pra praia, eles vão acampar, fazer piquenique, aí o Mel Gibson pula na cachoeira. Cara, a férias mais normal do mundo, cara. E o pior não é isso, você falou de pai zeloso. Eles saem de férias, chegam num lugar, são 4, 5, 6 cenas, assim, uma atrás da outra. O garoto não aparece. O garoto não aparece, ele some, bicho, desaparece. É, deu um tiro na boca, né? Aí tava tentando arrumar outro neném. E o Kundalini quer a sua mão de volta. Num futuro pós-apocalíptico, tem algumas coisas que não fazem sentido nenhum. A primeira coisa é, se é pós-apocalíptico, você tem na sua cabeça que acabou tudo, cara. Não tem mais nada, entendeu? Você não vai poder ir na farmácia e comprar um remédio. O Guzi, que é o parceiro do Mad Max, sofre um acidente de moto e aí ele suborna alguém, rouba um carro, sei lá o que ele faz, não me lembro, não entendo direito, eu dormi, acho. E aí ele pega um carro... Não, é o reboque. É um reboque, sei lá, e ele vai dirigindo o reboque. E aí ele sofre um acidente, o Johnny Boy e o cortador de dedo, eles vão lá e queimam o cara. Como é que este cara me aparece no hospital? Num futuro pós-apocalíptico não tem hospital, cara. O problema não é esse. O problema, meu amigo, é que o cara tá no hospital... E tá recebendo tratamento pra queimados. Aquela luz ultravioleta é pro tratamento pra queimado, cara. Quer dizer, ele tava na unidade de queimados do Sara Kubitschek. Não, pra mim o pior, sabe o que que é? É descobrir que o cara foi queimado. No meio da estrada. Pois é. Porque não passa ninguém. Pois é. Como é que leva um cara pra porra do hospital, né? Quem chama a ambulância? O que que são os médicos... que atendem a mulher do Mad Max, cara. É uma cena... É o Scrubs, né, cara? Todinho, né, cara? Cara, é inacreditável. Ela tá numa maca, sem um braço, toda entubada, porta aberta, escancarada, janela, enfermeira, não sei o quê. Olha o diálogo. O que você acha? Eu sou médico e não adivinho. É o exame dela? É a dela. Muitos problemas, né? Traumatismo múltiplo. Baço, fígado, pulmão, tórax, parte superior do fêmur, fissura renal. Parece lista de supermercado. Ela pode ser salva? Sim, claro. Recuperou todos os sinais ontem à noite. Tem parentes? O marido. Perderam o filho, morto em acidente. Escute, diga a ele que ela vai ficar bem. Diga que não se preocupe. Se quiser, eu não falo acho com que ele queira falar com alguém. Está de pé feito um zumbi o dia inteiro. Cara, só que ele fala isso. Ele fala isso. O Mad Max tá encostado na porta. A porta é escancarada. O bicho tava ouvindo tudo, velho. Cara, ele tá com uma cara tão doido. Ele tá com os olhões esbugalhados, assim. E botaram isso. Só aquela faixa de luz na cara, tipo Morticia Adams. E ele tá assim, com aquela cara assim, tô maluco. Não, cara, esses médicos, cara. Eu tava só esperando um deles fazer uma piadinha ali. Eu tava esperando um deles falar, porra, olha que médica gostosa passou aqui, vamos comer ela. O cara, ó, esmagou o coração, o fígado não existe, o pulmão ficou pra trás, o cérebro tá no lugar do útero, o pé virou um casco, ela perdeu um braço, o cabelo ficou na pista, tá parecendo o Tião Macalé. Teve 90% de perda de massa encefálica, furou um ouvido, dois olhos vazou, narina não existe mais, a boca deixou de existir. E o que você acha? Ela vai ficar bem. Começa a vingança de Max. Qual é a vingança do Max? Ele pega um V8, fodão, que é o último V8, que ele pergunta pro mecânico, como é que você fez isso? Aí o mecânico, eu botei uma peça ali, outra peça aqui, aí fez um motocromado. Isso. Aí ele vai, acelera, liga aquela turbina, o carro vai, anda, eles aceleram o filme mais ainda. Aí o carro avisou. Antes era vezes 2, agora é vezes 4. Aí o carro tava rapidão assim, a poeira voando rapidão. Aí ele passa dos caras, passa dos motoqueiros. Beleza, por que não atropelou antes? Não tem problema. Aí ele vai dar uma volta lá na frente e os motoqueiros param. Os 90 motoqueiros já estavam reduzidos a 4, porque acabou o restante do orçamento. Aí só sobrou 4 da gangue dos 90. Aí os caras vão e falam assim, vamos pegar ele. Aí acelera. Aí ele pega os caras de frente pra uma ponte. Cara, é a cena mais... Cara, é a cena mais desenho animado que eu já vi num filme. Porque o cara vem com um carro, aquele carro dos infernos, que sei que porra de carro é aquele, descendo a pista, e tá uma ponte. Quer dizer, tá na ponte, infere-se que os caras não podem desviar, né? Bicho, você só escuta aquele barulho de boliche. Blá, blá, blá, blá. E a motoqueira voando pra tudo quanto é lado. Cara... É um strike, né, cara? É um strike. Cara, é muito ridículo. Aí, dos 90, matou os 4. Não tem mais ninguém, porque os outros foram embora. Aí ele vai atrás do corta-dedão, né? Não, antes ele foi atrás do loiro lá. Ah, é, do mal. Que tem a do cena mal, aqui, né? Não sei se vocês perceberam, que aparece a corda puxando o cara. Eu não percebi que eu tava dormindo. Que corda? Porque a moto, não sei o que houve, ele bateu em algum lugar... Aí o cara vai pra trás, né? A moto continua indo e o cara vai pra trás. A corda puxa o cara. A corda da produção. Ah, você viu a corda da produção? Eu vi a corda, né? Eu vi a corda. Olha que beleza. Ah, mas, porra. É 58 porque... reais, né? 58 reais. E o Kundalini quer a sua mão de volta. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme. Eu tava na sua casa, Calaveira. Seu pai alugou 5 filmes. Ah, tá. É aquela época que meu pai alugava 14 VHS, né? Alugou 5 filmes e a gente começou a ver... Às 10 da noite e foi até de manhã. E ele tava no meio. E eu lembro que eu fiquei impressionadíssimo com o filme, com duas cenas. Olha só que merda. A cena queimado, tudo bem, né? Porque aquela parte lá ficou meio. Daquela época, né? Ficava muito. É, porque a versão que a gente viu, diga-se de passagem, a versão que a gente viu agora tá editado, né? Porque tá editado, porque aparece o rosto dele. Eu lembrava que aparecia o rosto dele. É, eu também lembrava. Né? Aparecia o rosto dele, agora não aparece. E a parte da mão. Ai, caraca, quase que a gente termina o podcast sem pois falar é, disso. Ter falado dessa mão, porque eu fiquei impressionado com aquela mão naquela época. Porque, assim, a gangue do Balão Mágico, eles eram maus, mas eles eram muito esquecidos. Porque no início do filme, o Fifi vira pro Max e fala assim, ó, tem uma galera atrás de você. Aí o Max vira e fala assim, ah, quem não está atrás de mim? Aí o Fifi, é isso aí, garoto! É! Aí eles vão embora. Ninguém aparece pra tirar satisfação com o cara. Acabou, né? Estão atrás de você e eles se esquecem no meio do caminho. Aí, mas é a gangue do Balão Mágico, que a gente fica sabendo depois. Aí eles vão e aparece Kundalini. O cara, eu acho que é o maior imbecil que já pisou em algum filme de ficção científica. Cara, é a cena mais retardada. Cara, eu tô com ódio desse filme. Puta que me pariu, me ajuda. Me ajuda a terminar esse podcast, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Aí, o filho da puta... Jesus me chicoteia, vai. Estão fugindo a Mad Max, o Scrubble, o Springle e a Gisele. Estão fugindo na porra do carro. O Kundalini pega uma corrente e joga no carro pra segurar o carro com a mão. Meu Deus! Como é que pode? O sujeito que me chama Kundalini me jogou uma corrente no bagageiro e queria parar o carro com a mão, velho! Na hora que ele joga a corrente, ele dá um voo, fazendo assim, ele dá um voo mais ou menos assim. Uau! Aí depois ele aparece capotando, como, obviamente. Aí você pensa o seguinte, porra, o cara levou um capote bonito, né? Aí corta a cena, para o carro, aí desce a Gisele, aí tá o carro, o cachorro. Aí ela vai, o que foi, neném? O que foi? Quando ela olha e faz aquele negócio, aquele terror na cara dela. Quando ela olha, o que tá no, amarrado na corrente? A mão do Kundalini. Puta que... E o Kundalini quer a sua mão de volta. Eu tô deprimido, sabia? Cara, é pra deprimir qualquer um, cara. Que fique claro, no Jurassic Cast, a ideia de fazer o filme foi minha. Eu arrependo-me do dia que eu abri a boca pra falar que deveríamos falar sobre esse filme. Isso vai ser o pior Jurassic Cast que a gente fez. Cara, como é que um cara mal quer ser levado a sério se autodenominando Kundalini? Explica. Kundalini, não. É Kundalini. Kundalini, é. Kundalini, cara. É o nome Kundalini. Do cara. Quer a sua mão de volta. O filme, não satisfeito, ele continua, né? Devia ter terminado ali. Não, ele continua. Quer a sua mão de volta. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou pedir um favor pra vocês dois, cara. Nunca mais deixa eu escolher um filme pra pauta. Se você tinha alguma memória sobre esse filme, ou você permaneça com ela, ou se mata, cara. Porque tentar assistir esse filme de novo é melhor se matar. Mad Max, ele me fez perder a vontade de viver. Eu não tenho mais por que continuar existindo. Eu, inclusive, pessoal, eu queria falar pra vocês, é o último podcast que eu vou participar. Não tenho mais motivação pra continuar fazendo isso. Eu agora vou dedicar a minha vida à leitura. Então, próximo Jurassic Cast, meu pé de laranja lima. Beleza. Chega. Vambora dessa merda. Acabou.